É sem parar. Vamos de reggae pra amenizar agora o clima, né, não, Jota? É. Você que vai tirar dois. E na Babilônia. Vem. Vai queimar, a igreja gelo sobe, estaca fogo e sai lá. Suprema força arrasta, nada pode parar. Somos todos unidos e todos unidos somos já. Então Babilônia agora vai queimar, a igreja gelo sobe, dance hall e sai lá. Suprema força arrasta, nada pode parar. Estamos todos unidos e todos unidos sem. Nunca desista, sempre bem forte pra frente. Boy style, Babilônia sempre tremer. Eu tenho a força acesa, iluminando o ambiente. Já Rastafari aqui é corpo, homem, mente. Yes, I, nunca desiste, vá à frente. Good boy style, Babilônia sempre tremer. Mantenha a chama acesa, iluminando o ambiente. Já! Pô, pô, pô, pô. Nas alturas pra todo mundo do reggae. Selecta Cleitão. Pule, top. Pula, pula, pula, pula, pula. Good vibe. É só o reggae, né?